Essa é a marca DJ Jefferson Digital. Essa é a diferença. Produções e mixagens DJ Jefferson Digital. Jefferson Digital. Nosso amor é verdadeiro e forte o bastante pra suportar a distância e ao

Rainhas do Mix. Jefferson Digital. DJ Luiz. DJ Luiz. O poderoso chefão. DJ Neto. O inimitável. DJ Alan. DJ Alan. O danado do Mix. Do seu desprezo, do seu descaso. Essa é a marca DJ Jefferson Digital. Essa é a diferença. Produções e mixagens DJ Jefferson Digital.